assunto é. É o Big, é o Big, é o Big Man. É que as novinhas de hoje só pensa em revoada. Quando ligo o paredão, elas ficam emocionadas. Dizendo: papai chegou, quer provar da minha pegada. Vai, vai, pai. Eu vou. Vem, neguinho, me pega no colo. Aquele jeito. Só tapão na raba, eu disse é só tapa na raba.